Então é isso, Kid Dallas. Finalmente vamos duelar. Espera aí, Lucy Billy. Eu só vou duelar depois do filme. Filme? É isso aí. Venha assistir no Tempo das Diligências, neste domingo, dia 26, no gramado das Quatro Pilastras, um clássico do faroeste com John Wayne. A sessão começa às 7 horas da noite. Não perca, traga o seu banquinho que a pipoca é por nossa conta. Ah, e se chover, a sessão fica para a semana seguinte. Cinecom. Cinecom. Cinema para todos. Cinema para realização, todos. Realização. Departamento de Departamento Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Apoio Cultural, Sicoob, UFV Crédito.